Nunca mais quero saber de você na minha vida. Maldita hora que me apareceu, acabou com a minha vida e também com a sua. A sua principalmente, foi você que perdeu. Perdeu a oportunidade de estar bem agora. É hora de você se tocar. Já estou em outra, já estou em outra. Saia da frente, quanto é tempo que eu vou passar. Enquanto eu estava ao seu lado, você me usou e abusou. Terminou a lá, minha garantia acabou. Diga sim, diga não. Diga quem tem corpo, mente e coração. Diga sim, diga não. Diga quem tem corpo, mente e coração. Desculpas, esfarrapadas eu aguentei. Quantas vezes sozinho, sempre pensando em você. Perdi a conta há muito tempo, eu não sei. A casa, o carro, a carta, o jarro, a mesa, o vento, a brisa. Me lembro você, agora é coisa do passado. E eu quero hoje é esquecer. Tenho coisa mais importante para me preocupar. Amar alguém que vai me amar. Diga sim, diga não. Diga quem tem corpo, mente e coração. Diga sim, diga não. Diga quem tem corpo, mente e coração. Você me disse que ainda quer se divertir. E eu te disse que não quero mais sair. Com você eu passo mal, não acho nada legal. Então por que insistir? A insistência faz mal de concreto. Eu não sinto mais nada, quero sair. Mas com minha namorada, pessoa que me faz feliz e satisfeito, corresponde ao amor, é o equilíbrio perfeito. Não quero regredir e nem olhar pra trás. O presente é hoje, hoje eu quero paz. Diga sim, diga não. Diga quem tem corpo, mente e coração. Diga sim, diga não. Diga quem tem corpo, mente e coração. Diga não, diga quem tem corpo, mente e coração. Diga sim, diga não, diga quem tem corpo, mente e coração.